Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila! É, demorou, né? Eu tô sabendo, esse é o primeiro episódio da Bodega do Maguila de 2021, mas calma que tem uma explicação boa pra toda essa demora. Eu estive dedicado ao meu TCC, estive dedicado também aos meus outros projetos, e por isso eu não encontrei tempo suficiente pra gravar desde que a gente gravou o especial de música de eleição. Mas agora você já deve estar notando que a gente tá com uma qualidade melhor de som, né? Eu não tô falando cuspidor de microfone como eu era antigamente, agora o negócio tá melhor. Agora nós estamos com uma estrutura, ó, show de bola. Temos aqui um microfone, temos aqui um notebook, estamos gravando direto do meu quarto, sem barulho de vento. O barulho do galo ainda tem, porque o galo tá ali no quintal e eu tô com a janela aberta. Mas, pelo menos as coisas estão melhorando pra gente, né? É, 2021 tá aí, né? Não vou comentar isso aí não, porque sinceramente, se eu for falar disso aqui, é pedir pra baixar autoestima. É pedir pra baixar a autoestima e eu não quero isso. Eu quero que esse programa seja pra cima. E hoje tem muito pedido, eu vou atender todos. Pessoal pediu música em peso e nós vamos atender todo mundo aqui na bodega de hoje. A você que me escuta pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Ian José Silva. A você que já me escuta de outros carnavais, eu continuo sendo Ian José Silva. E nós ficaremos juntos pela próxima hora aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. 4 horas 2 minutos, hora errada na Confederação do Equador. Vamos sem mais delongas à mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. A mensagem de hoje é sobre uma palavrinha que me tem corroído o juízo de uns meses pra cá. É um fato que aconteceu inclusive há alguns meses e que talvez nem valesse a pena eu falar aqui, mas eu me sinto na obrigação de falar, porque estava previsto de esse ser o tema do próximo episódio, do episódio seguinte ao das músicas de eleição, e eu não tive como gravar. Então vai assim mesmo, na falta de roteiro, vamos aproveitar o roteiro antigo. Enfim, vamos falar hoje de autenticidade. O que é autenticidade? O dicionário diz que a autenticidade é a capacidade de dizer o que pensa, da pessoa dizer o que pensa, de assumir escolhas, de ter um estilo próprio de vida. Mas tem gente que usa a carta da autenticidade para ser um cuzão o tempo todo. Eu conheci uma figura, não vou falar o nome dela por razões óbvias, mas quem me conhece, né? Quem me acompanha sabe bem quem é. Que usa nas redes sociais a alcunha de autêntico. Tá lá o nome do indivíduo e lá depois autêntico. E o cara se vale dessa, entre aspas, autenticidade para falar merda à torta e à direito. Veio me atacar, inclusive, há alguns meses, porque tava postando coisa de política no grupo que eu administro. Pegamos, removemos ele, e ele todo putinho, reclamando e tudo. Aí eu disse, meu amigo, você se dizer autêntico não é ter palavra-chave pra dizer o que você quer ao seu bel prazer. Porque você só fala merda, meu amigo. Aí, não sei o que, aí a gente pegou e removeu a figura. Mas ainda assim ele ficou zoadando, ficou dizendo as coisas. Isso não é autenticidade. Autenticidade, minha gente, é você ser íntegro com as pessoas que estão ao seu redor, com os compromissos que você assume. Ser autêntico é muitas vezes falar o que pensa, é verdade, mas falar o certo, o que é certo a se dizer. Nós vemos tantas irregularidades, tanta coisa ruim por aí, e só alguns poucos têm a coragem de dizer essas coisas. Essas sim são pessoas autênticas. São pessoas que são verdadeiras em suas palavras, que não são hipócritas, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo de hipocrisia, tanta gente que diz fazer coisas aí na frente, que nas costas é totalmente outra diferente. É ser genuíno, né? Não José genuíno, isso aí que se lasque, mas genuíno no sentido mesmo da palavra, de ter um caráter ilibado. Claro que hoje em dia é difícil encontrar pessoas com caráter ilibado, mas sempre é bom tentar, né? Fazer a coisa certa, não machuca ninguém e com certeza traz mais benefícios do que ficar desandando a falar merda na internet, né? Meu recado pra vocês hoje é o seguinte: não confie em pessoas que usam rótulos o tempo todo para dizer que são fodões, para dizer que são ilibados, para dizer que são gente boa. Não. O bom caráter das pessoas se reconhece nas suas ações diárias e não em adjetivos que elas mesmas atribuem a si próprias. Certo? Então, não se deixe guiar por esses adjetivos, essas palavras aí que dão a impressão de que uma pessoa, uma determinada pessoa é uma coisa e na verdade é outra totalmente diferente, tá bom? Essa é a minha mensagem, este é o meu recado, aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar! Bodega do Maguila. Muito bem, são 4 horas e 8 minutos, hora errada da Confederação do Equador, num oferecimento mais do que especial de IJS Publicidade. Olha só, já temos aqui o nosso primeiro anunciante, mas na verdade sou eu que estou anunciando no meu próprio programa. Você está precisando de uma divulgação aí para o seu comércio, para a sua empresa, na voz desse aqui que vos fala? Você está precisando de uma logomarca aí para a sua empresa? Uma logomarca simples, né? Que eu só trabalho com Corel, então não tem como fazer um negócio muito rebuscado como o pessoal geralmente faz aí. Mas a gente se esforça para fazer o melhor possível, tá bom? Mas se você estiver precisando de uma divulgação aí para sua empresa e tudo, até edição de vídeos para o seu canal no YouTube, chama a gente no Zap, tá bom? 89-99992-7022. Feito o meu jabá, vamos abrir a parte musical da Bodega do Maguila de hoje. Atendendo o pedido do meu amigo Anderson Lima, lá de Maceió, Alagoas, ele pediu a música de Rita Lee, esse tal de rock and roll. Vamos tocar, porque a bodega não é só forró e brega, né? Aqui a gente toca um punhado de tudo, é uma salada musical. Mas antes dessa, eu vou abrir aqui a parte musical da bodega de hoje tocando Reginaldo Rossi, o rei do brega, e a música Férias em Itamaracá. São 16 horas e 9 minutos, aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila. Gata, seu carro e vá passar alguns dias em Itamaracá. Se for mulher, pegue um gato, um aviseiro, um sapato, vá curtir muito o sol. Se você for do grupo de risco, se você calça um sapatão, lá tem remédio pra tudo, na barraca do Doda e no bar do Tião. Ilha, São Paulo, Forno da Cá, Forte Orange, Jaguaribe, Pilar. Lia cantando ciranda, o mar azul balançando e o povo todo a dançar. Se você quer a felicidade, se na cidade grande não dá, pegue seus panos de bumbo e vá passar alguns dias em Itamaracá. É muita praia e muito sol, muita cachaça e muita mulher. Vamos nós! Pegue sua gata, seu carro e vá passar alguns dias em Itamaracá. Se for mulher, pegue um gato, um aviseiro, um sapato, vá curtir muito o sol. Se você for do grupo de risco, se você calça um sapatão, lá tem remédio pra tudo, na barraca do Doda e no bar do Tião. Pontal da Ilha, São Paulo, Forno da Cá, Forte Orange, Jaguaribe, Pilar. Lia cantando ciranda, o mar azul balançando e o povo todo a dançar. Se você quer a felicidade, se na cidade grande não dá, pegue seus panos de bumbo e vá passar alguns dias em Itamaracá. você precisa passar uns dias na ilha de Itamaracá. Lá em Pernambuco, pertinho de Recife. Além das praias e do sol, tem o banho noturno. Já imaginou um banho de mar à noite? Com a turma do Pinguim fazendo o fundo musical. A turma do Pinguim matando a pau. Tem muita cachaça e muita mulher. E onde tem cachaça e mulher, tem muita felicidade. Pegue sua gata, seu carro e vá passar alguns dias em Itamaracá. Rádio Metrô Shockwave Radio. Doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll, rock and roll, rock and. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo, esse tal de rock and roll. Mas minha filha não me leva a sério, doutor. Ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll. Você ouviu Rita Lee, esse tal de rock and roll, pedido do Anderson Lima lá de Maceió, Alagoas. E antes, eu toquei pra você, abrindo a parte musical do nosso programa com chave de ouro, Reginaldo Rossi, Férias em Itamaracá. São 16 horas e 9 minutos aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência. Muito bem, 16 horas e 10 minutos, e vamos agora com aquele quadro que todo mundo espera, os abraços, os alôs do nosso programa. Aquele abraço. Vamos mandar alôs, vamos mandar abraços para todo mundo que está acompanhando este consagradíssimo programa. A você que me escuta pela Shockwave Radio, a você que me escuta pela Rádio Metrô, a você que me escuta pela Play Forró de Arari, a você que me escuta pelo YouTube, pelo Internet Archive, pela Rádio de Poste, muito obrigado pela sua audiência e sigamos juntos, né? Muito obrigado mesmo. Tá bom? Me desculpem mais uma vez a gente não ter gravado programas anteriormente, eu tava numa situação complicada, ainda estou, meu TCC ainda não foi aprovado, a banca, sei lá o que é que ela tem na cabeça, tem merda na cabeça, que os caras não aprovaram meu TCC. É engraçado que artigos sobre a importância do cu na sociedade são aprovados, mas um artigo que fala sobre o retrospecto da educação especial utilizando ferramentas tecnológicas, eles botam todo o defeito possível, né? Vai entender. Mas enfim, vamos mandar abraços aqui ao pessoal do podcast Metrópole, que há muito tempo não grava, desde o ano passado não grava, a gente tá se programando pra voltar, mas nunca volta, é aquele negócio, é igual a obra do centro de convenções aqui de Teresina. Tá previsto pra terminar um dia, mas ninguém sabe que dia é esse. Enfim, manda um abraço aqui pro Tashima, pro Sávio, pra Natália, pro Marcelo, pro Cisco, pro Miele, pra todo mundo aí do podcast Metrópole, esta turma boa. Manda um abraço aqui também ao pessoal da Shockwave Radio, a Juliana Ginger, a Amanda, ao Loen, a toda essa galera boa, ao Leitadas também. Um abraço a todo mundo aí, o Dead Penguins também, né, o Mafinha, toda esta turma boa da Shockwave Radio. Um abraço. Um abraço também a você que me escuta pela Rádio Metrô. Alô, Ronald, Marcelo de Farias, a galera da equipe Bola Furada. Você quer ouvir aí umas jornadas misturando futebol e humor? Então ouça as jornadas da equipe Bola Furada, sob o comando do meu amigo Rui Guilherme Filho, lá na Rádio Metrô. Alô, galera da Rádio Metrô, que eu também faço a voz padrão. Muito obrigado pela audiência. E o meu amigo Alex Fernandes, de Arari, Maranhão, ele que está aí no comando da Play Forró de Arari, que também transmite o nosso programa. Muito obrigado. E a vocês do Twitter também, o Yuri Rafael, o Felipe Oliveira, o Nagos, o Pablo César também, de Trindade, Goiás. Alô, Pablo, gente fina, é o Jackson Porteiro. E o pior é que essa piada do Jackson Porteiro, a gente fez ali em 2018, passando trote para umas rádios de Goiás, e agora, um ano depois, o Pablo, que é o inventor dessa charada, virou porteiro. Olha só o que é que o destino nos reserva. Brincadeira, bicho. Alô, Pablo, um forte abraço. E a todo mundo também, eu não vou lembrar de todo mundo de cabeça, porque já faz um bom tempo que eu não gravo, né? E é uma situação complicada. Mas, enfim, mandados os abraços aqui, vamos ao nosso quadro, o Corno no Ar, que há muito tempo eu não fazia. O Corno no Ar, aqui, na sua Bodega do Maguila. Muito obrigado pela sua audiência, são 4 horas e 13 minutos. Alô, alô, o Corno no Ar, alô. Música, esporte, notícia. É em Teresina, 15 horas, 46 minutos. No oferecimento de fósforos Pajeú, acenda e enfie no fogão. O Corno no Ar. Homem vê mensagens de cunho sexual no celular da esposa e acaba ameaçado de morte. O homem de 25 anos foi agredido e ameaçado de morte pela esposa na noite de 20 de dezembro de 2020 em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele relatou em boletim de ocorrência que tudo começou ao ver no celular da mulher mensagens de cunho sexual do ex-marido dela, de um compadre que a chamava de gostosa e ainda de uma terceira pessoa para quem a esposa trabalhava. Ele chamou a atenção dela, momento em que, descontrolada, a mulher passou a agredi-lo com arranhões, sucos e golpes com um cabo de vassoura. A mulher ainda pegou uma faca e disse que o mataria. O homem se trancou em um dos quartos até que a acusada, de 28 anos, saísse da casa. Porém, para sua surpresa, ao ir embora, ela gritou para que todos os vizinhos ouvissem que o marido era corno e chifrudo. O caso foi registrado como vias de fato e ameaça. O homem afirmou que quer representar criminalmente contra a mulher. Homem mata amante da esposa a facadas após flagrar casal na cama em Blumenau. Um homem de 33 anos foi preso no dia 22 de janeiro, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, após matar o amante da esposa. O crime teria acontecido após o suspeito chegar em casa e encontrar a companheira e a vítima, um homem de 54 anos, juntos. Após o flagra, os homens teriam entrado em luta corporal. O suspeito esfaqueou a vítima, que morreu ainda no local. Após o crime, o homem fugiu, mas foi localizado pelas guarnições da Polícia Militar. Corno institucional. Empresário é acusado de manipular preço do Bitcoin. Nesta segunda-feira, dia 11, o Bitcoin teve sua pior queda da história na cotação em dólares. Como se a correção não bastasse por si só, o empresário foi acusado no Twitter de tentar causar pânico. Segundo entusiastas, o pânico teve como objetivo causar uma onda de vendas. Por sua vez, esta onda causaria uma correção maior no preço do Bitcoin, fazendo com que o empresário comprasse a criptomoeda mais barato. O empresário é Scott Minard, CIO da Guggenheim. A Guggenheim já publicou seus planos de investir em Bitcoin, por isso a teoria foi levantada. Após a publicação, Minard foi chamado de corno institucional. Fósforos Pajeú são baratos. Fósforos Pajeú são bons de usar. Fósforos Pajeú não deixam a senhora na mão. Por isso, da próxima vez que a senhora for ao supermercado, considere levar um fósforo Pajeú, pois ele é de madeira de lei. A senhora pode confiar. Fósforos Pajeú. Acenda e enfie no fogão. Tempo bom, céu quase sem nuvens. Para a semana, previsão de sol de torrar frango na quarta e chuva, essa só se for no chuveiro 3 vezes ao dia. Previsão de sol quente a semana inteira. 15 horas, 58 minutos. Mais informações dentro de uma hora ou quando um chifre especial justificar uma extraordinária. Você segue agora com a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Muito bem, são 16 horas e 3 minutos, você ouviu aí o Corno no Ar, ficou muito bem informado com as notícias aí dos cornos de todo o Brasil e do mundo também. Mas agora vamos ter uma novidade aqui na nossa Bodega do Maguila. Sim, nós vamos fazer uma pausa para um break. Olha que beleza, as coisas melhorando. É, entre aspas, né, porque são só as coisas que eu divulgo aqui. Mas se você, o amigo ou amiga que está me escutando, quer anunciar aqui na Bodega do Maguila, sinta-se à vontade. Entre em contato conosco através do e-mail ijspublicidade@yahoo.com. ijspublicidade@yahoo.com. E aí a gente acerta direitinho e você vai ter o seu produto divulgado para todo o Brasil, seu produto, sua empresa, aqui no meu e no nosso programa Bodega do Maguila. Em breve, quem sabe se as coisas estiverem boas para nós, nós também estaremos entrando no rádio físico. É, as coisas melhorando, eu tô dizendo. 2021 é o ano da... É igual a Band. 2021 é o ano da Band. Nunca duvide da Band. Essa referência poucas pessoas vão pegar. Mas enfim, vamos pro break, vamos deixar de conversa. E daqui a pouco a gente volta atendendo muito mais pedidos e tocando muito mais sucesso aqui no meu do seu, no nosso programa Bodega do Maguila. Até daqui a pouco, galera! Em todo o Brasil, você ouve a Bodega do Maguila pela Rádio Metrô, através do site bit.do/Rádio Metrô. Bodega do Maguila! Ei, você! Tá precisando divulgar a sua marca ou dar aquela mudada na plástica da sua rádio e não sabe como? Nós, da IJS Publicidade, podemos te ajudar. Gravamos offices comerciais e vinhetas para rádios, editamos vídeos institucionais e criamos identidades visuais para empresas. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. DDD 89 99992 7022. IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Acesse o canal do YouTube Enciclopédia do Rádio, ajudando a preservar a memória do rádio brasileiro. youtube.com/c/enciclopédia do rádio. Siga-nos também no Instagram, @enciclopédia do rádio. Em todo o Brasil, você ouve a Bodega do Maguila pela Shockwave Radio, a primeira rádio conservadora do Brasil. Pelo site shockwaveradio.com.br. Bodega do Maguila. Olha o... meu Deus, já são 4h15, 4h15. Olha só, já são 4h15, ô Celso Silva. Celso Silva, e a minha imitação péssima do Elenilson Júnior. Enfim, muito obrigado pela sua audiência. Você está na bodega do Maguila? Não, eu não tô doido. Ah, embora eu pareça, mas eu não tô doido. São 4h15, estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência, você que me escuta pela Rádio Metrô, pela Shockwave Radio. Estamos nós aqui com a Bodega do Maguila. Se não me engano, esse é o episódio 19, né? 18 ou 19, eu posso estar enganado, mas eu acho que é um desses dois. Muito bem, 4h15, vamos atender mais pedidos da galera, tocando mais música, que é o que o povo gosta de ouvir. E para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima, vamos tocar, a pedido do Pablo César de Trindade, Goiás, Adalberto e Adriano, Culpado. E depois a gente toca um sucesso um tanto quanto desconhecido de uma das grandes vozes da música brasileira, Zezé de Camargo, Minha Presa, do primeiro álbum dele lá nos, na puta que pariu dos anos 80, que ele gravou e inclusive parte do tour que ele fez para promover esse disco não foi mostrado no filme Dois Filhos de Francisco. Ele passou até no Ceará, fez apresentação no Ceará, parece que no Pará também. Foi um negócio bem doido, mas eles por algum motivo não mostraram isso no filme Dois Filhos de Francisco. Zezé de Camargo, Minha Presa, a pedido do Rui Guilherme Filho, de Belém do Pará. Alô, Belém do Pará, um abraço a todos vocês. Alô, Pará, alô, Norte Brasileiro, um forte abraço. 4h16, vamos deixar de conversa, né? Eu tô conversando demais, acho que a falta... Eu tava tanto tempo sem gravar, que aí quando a gente grava já quer falar mais que comer da cobra. Mas enfim, 4h17, vamos de música, da Alberto e Adriano, Culpado. Daqui a pouco a gente volta, essa é a Bodega do Maguila. Muito obrigado pela sua audiência. Tá pior assim, não foi bom pra mim. Com certeza tá difícil pra você também. Você quis, eu quis, passo infeliz. Foi besteira separarmos, não pensamos bem. Eu sei que faço falta em sua vida. Eu sei do seu desejo de voltar. Por outro lado vivo sem saída. E sem você, amor, também não sei ficar. Nos braços da dor eu me prendo, lembrando que a gente viveu. Você também sofre por dentro, pensando no sorriso meu. Com medo de errar, nós erramos, culpados por não perceber que a gente foi feito um pro outro. Que eu sempre vou ser de você. Não foi bom pra mim, com certeza tá difícil pra você também. Você quis, eu quis, passo infeliz. Foi besteira separarmos, não pensamos bem. Depois de viver juntos tanto tempo, o ciúme tomou conta de nós dois. Deixamos isso desunir a gente. Você não é feliz, como também não sou. Nos braços da dor eu me prendo, lembrando que a gente viveu. Você também sofre por dentro, pensando. Com medo de errar, nós erramos, culpados por não perceber Bodega do Maguila. Rádio Metrô. Shockwave Radio. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. E conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama muito sol e noite de lua. Atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. Tá aí, você ouviu Zezé de Camargo, Minha Presa, a pedido do Rui Guilherme Filho de Belém do Pará. E antes eu toquei Adalberto e Adriano, Culpado, pedido do meu amigo Pablo César de Trindade, Goiás. São 16 horas e 21 minutos aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila. Olha, bicho, eu não queria falar deste assunto porque tá todo mundo falando e eu tenho certeza que você não gosta muito disso aí, né? Mas eu me vejo na obrigação de falar porque é uma coisa que era muito óbvia antes de acontecer, mas que só agora o público-alvo foi tomar conta disso. Vamos falar de Big Brother Brasil. Cadê a música? Se você soubesse que é um merda, até onde vai o seu fracasso? Que você faria? Mataria alguém? É isso aí, a música da Casa do Caralho. Grande TV Maressó aí, que o Big Brother inclusive foi uma cópia da Casa do Caralho, viu? Que fique registrado, a TV Maressol, o doutor Eurico Diniz Telasco Avara tem que meter um processo aí na Endemol, na Globosta, e vamos pra cima, vamos pra cima. Mas enfim, falando de Big Brother, este Big Brother de 2021, eu não assisto, pra falar a verdade, quem assiste mais é minha irmã, e aí ela me conta as presepadas que acontecem. Mas olhando pelo Twitter e pelo Facebook, as informações que vêm surgindo, dá pra ver o quanto os militantes estão tentando se desvencilhar da imagem das pessoas que estão lá dentro. Carol Conká, Lumena, Fiuk, o Diabo 4. Pois bem, essas pessoas aí, imagine elas multiplicado por 100. Agora imagine elas multiplicado por 1000. O caráter delas. Imagine. Se você entrar numa universidade federal, numa universidade estadual e até mesmo numa faculdade particular, é bem provável que você encontre alguém com as mesmas características das pessoas que estão lá dentro, ou até piores. Pessoas que dizem defender movimentos de minorias, dizem ser uma coisa e na verdade são outra totalmente diferente. Atacam até quem elas dizem defender, quando isso fere os próprios interesses. Aí, meu amigo, o povo foi pra cima. Ah, que essas pessoas aí não nos representam, não são militantes de verdade, não sei o que, não defendem a causa. Não adianta se desvencilhar, vocês são do mesmo jeito que essas pessoas que estão lá dentro. Vocês não valem o que o gato enterra e ficam querendo se fazer de bonzinho. Ah, não é assim que as coisas funcionam. O povo já tá esperto com esse tipo de gente. Gente que diz defender, ó, preto, pobre, minoria, LGBT e os caras A4, com todo respeito. Mas o seguinte, essas pessoas não estão interessadas em defender minorias. Estão interessadas em se promover a si próprias. Agora, se promover a si próprias, se as minhas professoras de português me pegam falando isso, agora o bicho pega. Em promover-se a si próprias. Será que agora eu acertei? Tenho certeza que não. Mas enfim, é um discurso tão falso que você vê a cara de pau. É um negócio tão tosco, tão superficial, que chega a dar nojo. E foi preciso um programa de repercussão nacional numa emissora que diz defender as minorias, né? Mas a gente sabe bem que é só fachada, né? É só pra agradar a militância que nem assiste a programação deles. Enquanto que a pessoa que tá lá no cafundó do Judas, só com a parabólica, assistindo a Globo, não vai entender nada do que essas pessoas estão falando e com certeza não vai mudar o seu pensamento. Agora, estão provando do próprio veneno. Vão ser cancelados assim que saírem. E eu acho é pouco. Porque isso só mostra a hipocrisia desse tipo de gente. Agora, se a gente não abrir bem o olho, porque essas pessoas com certeza que aí estão, vão apoiar pessoas que pensam igual a elas, não é? Em 2022, como é que vai ser? Imagine só, se a gente tem uma Lumena, não diga a Lumena em si, mas uma pessoa com o pensamento da Lumena, concorrendo na presidência, o que é que vai ser? Aí o Brasil tá fudido. Aliás, o Brasil tá fudido de todo jeito, né? Essa situação bem aí, eu não vou entrar no ramo político, mas tá uma merda, né? Aliás, o cara lá foi preso, né, por criticar o STF. Aliás, eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra o STF, viu? Inclusive, eu já tive sonhos eróticos com a careca de um certo carinha de lá, mas isso não vem ao caso, tá bom? Eu gosto de vocês, um abraço, STF, e em caso de investigação policial, eu declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo, provavelmente porque fui inserido por terceiros, e declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimento se necessário. Muito bem, vamos deixar de conversa, vamos deixar de lereado e tocar aqui o que o povo gosta de ouvir, porque, né? Música é o que faz bem pra alma, música boa, não é esse lixo de hoje em dia. E aqui na Bodega do Maguila a gente toca o que é bom, quer ver? O Yuri Rafael de Oliveira, lá de Caucaia, Ceará, meu amigo, ele pediu a música de Canário de Canudos, Vem Me Ajudar, versão forró da música clássica da banda The Fevers. E nós vamos tocar aqui. E depois, o Felipe Oliveira, ele pediu a música de Márcio Ivens, Bilu Teteia. E essa aqui eu mando pro meu amigo também, essa do Márcio Ivens, eu mando pro meu amigo Lucas Adriano, que é locutor lá da Pomerode FM de Santa Catarina, que lá na cidade dele tem uma rádio, a rádio Nereu Ramos, né, de Blumenau, que é a cidade próxima ali, que ela fica no automático e vez ou outra toca essa música Bilu Teteia, só que é na versão do Sérgio Malandro. Mas aqui a gente vai tocar a original na versão do Márcio Ives, tá bom? A pedido do Felipe Oliveira, beleza? Só música boa aqui na Bodega do Maguila. 4h28, hora errada na Confederação do Equador, oferecimento IJS Publicidade. Precisa de uma divulgação para o seu negócio? 89-99992-7022. Canário de Canudos, vem me ajudar. Depois, Márcio Ives, Bilu Teteia. Essa é a Bodega do Maguila, muito obrigado pela sua audiência. Perdi você porque não julguei que o nosso amor não fosse durar. Já não sei o que fazer, nem por onde vou. Tento esquecer pra não mais chorar. Já pedi seu perdão por tudo que eu fiz. Só seu amor me faz tão feliz. Volte logo, meu bem, não posso esperar, pois eu preciso do seu olhar. Grito seu nome chorando, mas você não ouve. Vem, vem me ajudar. Sem seu carinho eu não posso viver. Vem, vem me ajudar. razão. Até o sol não tem mais calor. Eu vivia feliz, pois tinha você, que me deixou sem nada a dizer. Levo a vida pensando, onde estará? Quem tanto amo, de quem será? De que vale viver sozinho assim? Minha saudade não tem mais fim. Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve. Vem, vem me ajudar. Sem seu carinho eu não posso viver. Vem, vem me ajudar, porque só tem espinho no meu caminho. Vem, vem me ajudar, que eu necessito de alguém. Para mim, vem, vem me ajudar, que a minha noite é fria, sem alegria. Vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver. Vem, vem me ajudar, porque só tem espinho no meu caminho. Vem, vem me ajudar, sem seu carinho. Rádio Metrô. Shockwave Radio. Eu no colo, mostrava pra vizinha. Bilu, bilu, bilu. Ô biluzinho, teteia, que me segurava, dizia que gracinha. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, e de fazer bilu, mamãe foi se esquecendo. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, agora eu tô moço, tô barbadinho, não encontro mais ninguém pra me fazer um biluzinho. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia, bilu, bilu, bilu, bilu, teteia, bilu, bilu, bilu, bilu, teteia, bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Brincava de casinha, ninguém dizia nada. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, minha filha da vizinha era minha namorada. Bilu, bilu, bilu. Ô biluzinho, teteia, agora eu tô moço, não tenho liberdade. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, pra falar com a vizinha é uma calamidade. Se quiser um biluzinho, tenho que fazer sozinho. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, bilu, bilu, bilu. Da vizinha era minha namorada. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, agora eu tô moço, não tenho liberdade. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, pra falar com a vizinha é uma calamidade. Se disseram: Biluzinho, tenho que fazer sozinho. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia. Tá aí, você ouviu? Márcio Ivens, Bilu Teteia. Já estou Bilu Teteia das ideias. E depois, e antes a gente tocou... Olha, tô dizendo que eu tô Bilu Teteia das ideias? É brincadeira. E antes a gente tocou aqui Canário de Canudos, Vem Me Ajudar, a pedido do Yuri Rafael de Calcaia, Ceará. São 4 horas e 28 minutos aqui na minha nação, da nossa Bodega do Maguila. Pois é, meus amigos, não podemos mais protelar o nosso fim, né? Acabou a Bodega do Maguila de hoje. A você eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua desatenção, e vou deixar aqui, humildemente, as minhas redes sociais para que você que está me ouvindo possa me seguir, beleza? Não é obrigado, tá bom? Porque com certeza eu vou escrever alguma coisa que você não vai concordar, mas sinta-se à vontade para seguir e acompanhar a gente, tá bom? Porque nós não estamos aqui para agradar gregos e baianos, na verdade, agradar gregos e baianos é muito difícil. Minhas redes sociais, Twitter, @ianjosesilva, Instagram, @ianjosesilvafnt, e também meus canais no YouTube, Enciclopédia do Rádio, Kiko Putovski, e o meu canal pessoal, Ianjos da Silva, por onde certamente você está ouvindo a Bodega do Maguila também. 4h29, mais uma vez lembrando, o nosso programa agora tem o oferecimento da IJS Publicidade, que é a minha empresa de locução, né? Eu faço a locução e às vezes eu edito também alguns outros comerciais nas vozes de outros locutores. Mas se você está precisando de uma divulgação para a sua empresa, está precisando também de uma edição para o seu vídeo, uma logomarca para o seu negócio, chama a gente, chama no zap, chama o Meirelles. Não, Meirelles não, me chame, tá bom? 89-99992-7022. 99992-7022. É isto, feito o nosso jabá, você já deve estar de saco cheio da minha voz, eu vou embora logo, viu? Deixa eu só terminar aqui. Vamos lá, pra encerrar a nossa bodega de hoje, eu vou tocar essa música aqui de Bartô Galeno, uma letra belíssima, e eu quero que vocês pensem sobre ela. Meu Lamento, tá bom? A gente vai encerrar com essa, pra fechar com chave de ouro aqui a nossa bodega de hoje, tá certo? Muito obrigado. Não prometo voltar semana que vem, porque semana que vem eu não sei como é que eu vou estar, né? Mas talvez em breve aí a gente volte gravando novos episódios aqui da Bodega, mandando pra você da Shockwave Radio, pra você da Rádio Metroid e qualquer outra emissora aí que você esteja ouvindo o nosso programa, tá bom? Obrigado pela sua audiência e não tem mais o que fazer não, né? 4h31 já, passei uma hora aqui zoadando e os vizinhos aqui já estão de saco cheio, enfim. Vou fazer o seguinte, vamos embora, né? Vamos embora. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Eu que tive tudo, tive amores, carrões de todas as cores, e agora nada tenho. Eu que fui feliz, vivi meu céu, nunca pensei viver ao léu, no papel que desempenho. Ó Deus, dê perdão e dê bondade do meu pobre coração, que não conhece maldade, para perdoar quem me venceu e hoje vive no apogeu, rindo do meu sofrimento, para quando se arrepender chorar e nem sofrer, nem lamentar como eu.